Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Just like to read. Just once.

Radios. Todo mundo ouve e ama a Target. Milhões em todo o planeta acompanham a Target International, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the greatest network. Tudo benzinho por aí, baby? Na paz de Deus. Então tá ótimo. Acompanhamos agora os 5 sons mais votados na noite da quarta, 11 de setembro, no portal TargetW.com, a referência para o mundo. E no primeiro lugar, Katy Perry, Come Run. Número 2, Lana Del Rey e o som Summertime Sadness. Terceira colocação para Hank and Lily Allen, True Love. No posto de número 4, Lady Gaga, com o House. E o quinto som mais votado na noite foi Blurred Lines, com Robin Thicke, T.I. and Pharrell. Bom, e o Pop Hits volta amanhã. E como sempre, você manda por aqui. São 3 edições diárias, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. Acesse targetw.com, vote no seu som preferido e mande por aqui, baby. Pop Hits do ouvinte. E pra fechar o Pop Hits da noite, o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E recebe um beijo carinhoso a Emanuele da Rosa Soares Silva. A Emanuele, que é de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. E ela pediu, e ouve agora aqui na Target, o som de The Wanted, We Own the Night. Colocando ponto final neste Pop Hits. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target. Bye, bye, baby. Tonight, may we sing and dance till we lose our minds. We are only young if we seize the night. Tonight, we own the night. Tonight, we own the night. Is over, lying in my grave, written on my tombstone. I wanted to say, this man was a legend of his time. When he was at a party, the party never died. Hey, everybody's got a dream, so what do you say? Are we making history? May I? We are only young if we seize the night. Tonight we own the night. Tonight we own the night. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.